dunas brancas sob a luz do sol. Direita eterna dança das sombras no chão. E um deserto guarda em seu silêncio o som. E na poeira de mil anos um milhão de caminhos invisíveis. Mais de mil milhas de extensão. Ruínas de cidades que o mundo esqueceu. Imagens congeladas como um longo adeus. As linhas que se cruzam na palma da mão disseram que o deserto é a ilusão. Darei. Quase não me reconheço mais. por mais que eu tente, já não sou o mesmo. Se voltar no tempo, um dia fosse eu capaz, tentaria tudo, só que de outro jeito. Thank you. das pessoas, mendigos e bruxos erravam em bandos em busca da fonte. E como em sonho dançavam com tebas. Dançavam com terras. Cansados de guerras, perdidos e aflitos, faziam fogueiras dos paus destruídos. E o fogo sereno penumbra traziam magia, e o povo sorria. E como em sonho dançavam com tebas. E como em sonho dançavam com tebas. varrer as cinzas do tempo, cacos de sonho, fora os restos de dentro. Sobre as montanhas, sob os jardins, onde eu te perdi. Mas com pressa o amor escapa, e não sobram se não sombras em mim. Frases que o tempo consome, sons que se apagam no vento. Por um momento lembro e esqueço seu nome. Quente o inverno, frio o verão, quando eu te perdi. noite os amigos vêm, numa roda cantam pra se juntar, e rodam na solidão que parece não estar lá. A noite escondeu o amor, nossos olhos correm sem descansar. Crianças brincando e nós dando voltas à procura. E a roda gira sem cessar. O dia já passou, o sol se pôs, mas vai voltar, e nossas vidas se encontrarão. A lua brilhou pra nós, com a sua luz prata circular. E um velho circula só, pra fazer o tempo voltar. Lembranças de um grande amor, que jamais passou, mas deixei passar. Me fazem recordar de alguém, que um dia irá me encontrar. E a roda gira sem cessar. O dia já passou, o sol se pôs, mas vai voltar, e nossas vidas se encontrarão. Oh, handsome, this is your life. A long and winding road to ride. Sing out loud, don't be shy. You have to be heard to stay alive. If you want a miracle, the God you always pray for more. If you have a chance to take the shot, do it fast or do yourself alone. Has it always been like this? From heaven on the surface here, find a place and what you need. Take the bridge and make a reality. We are looking for a ray of light, living sometimes things you don't have in mind. You gotta keep your dreams alive. We are struggling in a fight. Break the faith we are deep inside. You gotta be yourself chegar. gente, sei que a terra sabe o que nos dá. Mesmo a lua longe, cantei ao luar, e a felicidade virá pra você. Desejo tudo que puder sonhar, siga o sol pra se aquecer, e um novo amor os vales profundos de mundos sem fim, rompendo as amarras do não e do sim, antigos meus mestres, antigos em mim. Vou cantar as profanas canções de Beurim, nos vales profundos de mundos sem fim, rompendo as amarras do não e do sim, antigos meus mestres, antigos em mim. me, why do you whisper? Why do you whisper so? Why do you whisper? Mais uma que tá bonita.